Olá, meu amigo, minha amiga ouvinte, devotos, paroquianos e peregrinos do Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Eugênio Teles, também conhecido como Geninho, e este é o Misericórdia Cast, o nosso programa mensal que levará até você as atividades do Santuário, recheadas com muito carinho, vivência comunitária e oração. É isso aí, pessoal, mas eu não farei esse programa sozinho, não. Você também fará esse programa comigo, participando com seus comentários, suas histórias e sugestões. Aí você pergunta... Aí eu te pergunto... Como eu poderei participar do Misericórdia Cast? É simples. Você vai mandar o seu comentário sobre o programa, a sua sugestão, elogio ou crítica, para o e-mail pascom@santuariodamisericordiarj.org.br. Você pode mandar por escrito, que eu leio aqui, ou então por áudio, que fica bem mais legal, porque aí os outros ouvintes poderão ouvir também a sua voz. Combinado? Então aqui será o espaço do ouvinte, logo após a saudação em cada um dos nossos programas, um momento onde a gente vai contar com a sua participação. Bom, esse primeiro programa, então, é para apresentar um pouco dos quadros que nós teremos no Misericórdia Cast. Então, logo em seguida do espaço do ouvinte, que vai contar com a sua participação, nós teremos também um outro quadro que contará muito com a sua participação, que é um quadro de aconselhamento. E o que é o quadro de aconselhamento? Você vai mandar a sua história, a sua questão, alguma situação que você está vivendo, E a gente vai procurar responder essa sua história com algum caso, né, de algum paroquiano que passou por situação semelhante, ou então algum coordenador pastoral que vai poder aconselhá-lo de maneira mais adequada. Então, por exemplo, se você precisar de um aconselhamento familiar, aí a gente chama alguém aqui da pastoral familiar para te aconselhar. Se for uma questão espiritual, de fé, a gente pode trazer o nosso pároco, o padre, um seminarista para falar para você. Se for uma questão pastoral, aí pode vir um coordenador pastoral, né, relacionado à sua questão para falar a você e por aí vai. Então, novamente aqui, eu peço a sua participação, né, não deixe de participar, utilizando o e-mail pascom@santuariodamisericordia.org.br para a gente poder assim crescer junto na fraternidade e no amor em Cristo. Isso aí, vamos agora ao giro pelas atividades que aconteceram nesse mês de agosto aqui no nosso santuário. No dia 6 a gente recebeu a peregrinação dos coroinhas e cerimoniários do Vicariato Suburbano. No dia 7 aconteceu na nossa paróquia o retiro da Nossa Senhora de Nazaré, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. Um grande abraço para todo mundo que veio aqui nos visitar e participar desse retiro. No dia 10 teve início a oficina de oração. Dia 13... recebemos a peregrinação do Ministério de Cura e Libertação aqui do Vicariato Suburbano pela manhã, e à noite teve a Cristoteca dos jovens aqui da nossa comunidade, um evento que serviu até de preparação para o Festival Palotino que vai acontecer nesse início de setembro, no dia 7. E no dia 14, que foi Dia dos Pais, um domingo, a gente fez uma homenagem em vídeo ao final das missas, né, para os pais, para as famílias. E na segunda-feira, dia 15, teve início a Semana da Família, Semana Nacional da Família, que lá na nossa paróquia a gente celebrou de segunda a sexta com o tema Misericórdia na Família, Dom e Missão. A Aí na segunda-feira, dia 15, abriu aí a Pastoral Social com a palestra Misericórdia de Famílias para Famílias, apresentando o trabalho da Pastoral Social, né, as famílias que são assistidas pela nossa comunidade, em torno de 60 famílias que são assistidas. Levou um testemunho belíssimo da Márcia, que falou lá pra gente. Inclusive tem um vídeo desse testemunho no canal do Santuário no YouTube. Então na terça-feira foi o dia da Pastoral da Comunicação promover um evento, que foi a palestra Comunicação e Família. E quem falou lá pra gente foi o coordenador vicarial da Pastoral da Comunicação, meu amigo Luiz Casimiro, que falou lá super bem, o pessoal presente adorou. Na quarta-feira, dia 17, o Terço dos Homens rezou o Terço Mariano e apresentou um belíssimo testemunho. No dia 18, quinta-feira, o Maranatá deu um testemunho vivo, libertação da dependência química pela misericórdia de Deus. E no dia 19, sexta-feira, fechando aí essas atividades da Semana da Família, o MEG, a Crisma de Jovens, falando sobre a importância da família no crescimento dos filhos, com respeito, compreensão e amor incondicional. No dia 21 de agosto, a gente recebeu a peregrinação de Itaboraí, pessoal de lá, que a gente manda aqui o nosso grande abraço. No dia 24, o Ministério de Música, que vem se reorganizando, se reestruturando aí, que recentemente organizou, né, elegeu o seu núcleo de coordenação, então vem mantendo aí suas reuniões mensais. No dia 26 de agosto, foi a peregrinação à Aparecida do Norte, peregrinação de toda a arquidiocese, né, e a gente... O Santuário da Divina Misericórdia esteve presente também. No dia 27 de agosto, um sábado, começou, teve a primeira oficina de oração para jovens lá na nossa paróquia, na nossa comunidade. E aqui agora já entrando em setembro, os acontecimentos que já tiveram antes da gravação desse programa, que foi no dia 2, uma sexta-feira, peregrinação da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Pechincha, pertinho aqui da minha casa. No dia 3, sábado, a peregrinação da Sexta Forania do Vicariato Suburbano, uma peregrinação enorme, foram 7 ônibus que tiveram lá presente. E também no sábado e no domingo, um encontro de jovens, o Levanta-te Jovem, organizado pelo MEG da Divina Misericórdia, da Paróquia de São Roque, que foi um sucesso, mais de 100 jovens participaram, deram testemunho na missa, foi tudo muito legal, muito bacana. E nós temos aqui o depoimento de 4 jovens, 2 que fizeram participando do encontro e 2 que trabalharam no encontro, contando um pouco de como foi essa experiência. Meu nome é Letícia, tenho 16 anos e eu frequento aqui a Divina Misericórdia. Esse encontro para mim foi maravilhoso. Sinceramente, vai me fazer crescer muito espiritualmente, até porque eu fiquei um tempo longe da igreja e quando eu voltei por causa da Crisma, que eu queria muito também tirar várias dúvidas que eu estava tendo por causa que eu estudo num colégio adventista e aí eu sempre percebi que tinha umas coisas assim que eu sabia que na minha religião seria diferente, só que eu não tinha uma base porque eu estava afastada da igreja. E aí por causa disso também eu quis participar desse encontro para crescer espiritualmente e saber, sei lá, saber mais. Ai. E para mim para mim esse encontro foi renovador, eu vou sair daqui renovada, porque o pessoal daqui tava com uma vibe maravilhosa, tipo, nossa, eu chorei muito ontem, eu não sou de chorar, eu chorei muito ontem, eu tô na pressão, e é isso. Bom, meu nome é Lucas Henrique, eu sou da Capelania Militar de Resende, da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e esse é meu primeiro encontro fora da missa com a Divina Misericórdia. O encontro para mim foi excepcional, além de ter sido muito animado, foi muito maduro também. E o que eu vou levar para mim é uma renovação na minha fé, porque para mim, que tem 23 anos, já foi um encontro muito maduro. E a maioria dos participantes tinham 13, 14, 15 anos. Eles estão tendo uma oportunidade única de participar de uma experiência madura com a fé deles. E para mim está sendo revigorante. Eu trabalhei no encontro de inverno, Levanta-te Jovem, e foi incrível pra mim, porque é muito gratificante ver os jovens tão emocionados, animados, se sentindo sentindo as mesmas coisas que eu senti quando eu fiz esse encontro. Na verdade, eu fiz encontro de verão, mas também foi incrível pra mim. E ter essa sensação de novo, dessa vez de uma outra forma, trabalhando, foi demais. Oi, meu nome é Lucas. E o que eu achei de mais interessante em trabalhar esse encontro, além de participar novamente de todas as emoções, foi ver o que eu presenciei. Ou seja, tudo que me tocou em encontros anteriores, você vê, e dessa vez você que participa, você que faz. Então, acho que isso é o mais importante, você passar tudo aquilo que você viu e gostou e amou e fez você ficar. Olha só que legal, né? O testemunho e depoimento desses jovens, né? Estão de parabéns. No dia 4, no domingo também, a gente recebeu a peregrinação da paróquia do Nossa Senhora do Loreto, na freguesia, Vicariato Jacarepaguá, um grande abraço para o pessoal da paróquia. E também, na parte da tarde, teve a feijoada na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Capela de Nossa Senhora Aparecida, que faz parte da nossa paróquia. Então é isso aí, esse foi o giro pelos acontecimentos do santuário nesse mês de agosto. E olha só, agora é hora da gente se programar para esse mês de setembro. Tem atividade pra caramba aí, então pega o seu caderninho, pega o seu calendário aí na geladeira e começa a fazer xizinho nas datas, tá? Porque dia 7 de setembro, no feriadão aí, feriadão não, né? Vai ser um diazinho de feriado aí no meio da semana, quarta-feira, vai ter o Festival Palotino da Canção. Então todas as paróquias palotinas vão vir aqui pro santuário apresentar composições, né? Sobre o tema da misericórdia na espiritualidade de São Vicente Palote. Todos estão convidados a comparecer, participar desse momento super bacana. No dia 9, sexta-feira, vai ter reunião do clero lá na nossa paróquia. No dia 10, tem peregrinação da paróquia Nossa Senhora de Navegantes, lá da Maré. Dia 11, às 5 horas da tarde, tem um terço iluminado. Dia 17, esse dia 17 está bombando. Olha só quanta coisa vai acontecer. O pessoal de Jaque vai ter uma confraternização, vai rolar de 9 às 18 horas. Pela manhã a gente vai receber a peregrinação da paróquia Santa Efigênia e Menino Jesus de Praga, lá de Irajá. Sejam todos muito bem-vindos. Às 15 horas vai ter tarde de formação e adoração para o Ministério de Música do Santuário, com a presença do músico Eduardo, da banda Adonai. No final do dia, às 19 horas, vai ter o Mamma Mia, que é um festival de pizza, né, que é promovido pelo Maranatá, lá no Centro Pastoral. E ainda vai estar acontecendo também no dia 17 e dia 18, o encontro de noivos lá na nossa paróquia. No dia 18, ao meio-dia, começa a Gincana da Crisma, todo mundo é convidado a participar também lá, para animar junto com os jovens, torcer para a equipe mais animada e tal, participar lá das brincadeiras da Gincana. No dia 24 de setembro, 9 horas da manhã, peregrinação dos catequistas da Arquidiocese do Rio com transmissão, né, a missa com transmissão para a Rede Vida. Então todo mundo convidado a participar aí, vai aparecer todo mundo na televisão lá, bonito e elegante. Dia 24 também, às 11, a gente recebe a peregrinação da paróquia São Camilo da Tijuca, sejam muito bem-vindos. Às 15 horas, também do dia 24, tem retiro dos círculos bíblicos. E às 19 horas, um convite especial aqui a todo mundo participar do recital de 23 anos do Coral da Divina Misericórdia. No dia 25, tem Feira Bíblica da Catequese. No dia 29, aniversário de 6 anos do Terço dos Homens. E aí, já entrando em outubro, mas para a gente não perder aí, no próximo programa não perder a data, no dia 1º de outubro, 8h30, a gente vai ter uma missa celebrada no rito romano, uma missa em latim, então é uma oportunidade para quem aqui mora tá próxima aqui à região de Vila Valqueire participar de uma missa em latim. E aí, às 9h30 da manhã, a gente recebe a peregrinação da paróquia Perpétuo Socorro de Nova Iguaçu. Vão vir 150 pessoas, estimativa de 150 pessoas, para vir peregrinar até a Porta Santa aqui no Santuário da Divina Misericórdia. Sejam todos muito bem-vindos. Então não esqueçam, anota aí na agenda e venha participar com a gente. É isso aí, vamos em frente com o nosso Misericórdia Cast, que a cada programa trará aqui informações de alguma pastoral, grupo ou movimento do nosso santuário para explicar um pouco como é que são as atividades desenvolvidas pelo grupo, os maiores desafios e como é que você pode participar se você se sentir tocado. E nesse primeiro programa eu peço licença para puxar uma sardinha aqui para a pastoral, que eu estou como coordenador, que é a pastoral da comunicação. Para começar, eu vou dar aqui uma definição da CNBB no estudo 75 sobre o que é a pastoral da comunicação, ou PASCOM. A PASCOM é a pastoral do ser e estar em comunhão, comunidade. É a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização solidária e do planejamento democrático do uso dos recursos e instrumentos da comunicação. Não é uma pastoral a mais, mas aquela que integra todas as demais pastorais. A PASCOM, pela própria razão de ser, perpassa as ações das demais pastorais, animando-as e colocando-se a serviço. Fecha aspas. Pessoal, que coisa linda! É por isso que eu adoro ser pasconeiro. É muito comum as pessoas pensarem que a pastoral da comunicação é só fazer um jornalzinho, manter o mural da paróquia organizado, cuidar do Facebook e por aí vai. Essas coisas também fazem parte, mas, claro, o trabalho da PASCOM vai muito além disso. É nossa missão estarmos atentos às necessidades da comunidade para proporcionar, através dos meios de comunicação, maior integração entre as pastorais e movimentos da paróquia, promover o diálogo, tornar mais acessível o acesso às informações da paróquia e por aí vai. É também utilizar a tecnologia em favor do Evangelho e da vivência em comunhão. Atualmente nós estamos com um grupo maravilhoso e eu agradeço muito a Deus pela presença e pela vida de cada um que hoje integra a PASCOM. A gente vem crescendo, né? Cada vez mais, entrando novas pessoas, e a gente se divide para dar conta de criar as divulgações para os eventos paroquiais, interagir nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no Twitter, tem um canal no YouTube também, então a gente interage com os usuários, responde dúvida, né? Às vezes chegam dúvida lá sobre alguma atividade da paróquia, um sacramento, etc. A gente cuida do site, a gente cria as projeções da missa, né? E aproveito aqui também para mandar um grande abraço para todas as pessoas que colaboram com a Pastoral da Comunicação para fazer essas projeções das missas. A gente cobre também, dentro do possível, dos eventos que ocorrem no santuário. E agora a gente tem também o Misericórdia Cast, né? Que a gente torce para que seja mais um meio para levar a misericórdia a cada vez mais corações aí pelo nosso Brasil afora. Então é isso, se você gostaria de participar também da Pastoral da Comunicação, a gente se reúne sempre no primeiro sábado de cada mês, às 4 da tarde, né, às 16 horas, no Centro Pastoral. Não tem faixa etária, nem restrição, só é preciso ter espírito de serviço e gostar de comunicação. Estamos chegando ao final do nosso programa e é hora de desejar feliz aniversário aos nossos ouvintes que fazem este programa com a gente, desejar feliz aniversário aos amigos dos nossos ouvintes e também aos dizimistas da nossa paróquia, que tem um papel aí fundamental para todo o funcionamento dela, né? Se você quiser que a gente dê um feliz aniversário especial para sua mãe, para seu pai, para sua irmã, seu irmão, o seu pároco, a sua namorada, seu marido, seu amigo ou para você mesmo, É só enviar o nome dessa pessoa para o nosso e-mail. Daí eu repito, pascon@santuariodamisericordiarj.org.br, que a gente vai ter o maior prazer de mandar aqui um grande abraço e rezar também por vocês, tá? Então é só mandar o nome aí da pessoa que você quer parabenizar para o nosso e-mail que a gente vai falar aqui. Então faz aniversário no mês de setembro aqui os dizimistas da nossa paróquia. Abílio José, Acácio Antônio de Souza, Ágata Teixeira, Aida Afonso, Alex Fialho, Ana Gomes Almeida, Ana Paula Costa, André Rodrigues, Antônio Sérgio Moreira, Augusto César dos Santos, Carlos Alberto Correia, Cristina Diniz, Cristina Lúcia, Cristina Maria da Silva, Edmilson Queiroz, Fátima Pascoal, Gabriela Oliveira, Grisneia Vasconcelos, Guilherme Oliveira, Ivete de Castro, Jaira Pinto, Janaína Sasso, Joadir de Souza, João Alberto Neves, Jorge Vieira, Julian Fório, Juraci Rodrigues, Luan de Almeida, Lúcia Pinheiro, Manuel Lourenço da Silva, Manuel Gonçalves, Manuel Januário, Márcia Gomes, Márcia Pinho da Silva, Márcia Soares, Márcio Azevedo de Souza, Márcio de Caraí, Maria Alice Brandão, Maria de Lourdes Gomes, Maria de Lourdes Rezende, Maria de Paula Ribeiro, Maria Estela de Menezes, Maria Fernanda, Maria Helena Tavares, Maria Santos, Mariana Santos, perdão, Marisa Campelo, Marlene de Paula, Marli Efigênia, Maurício da Conceição, Michele Nunes, Michel Neves Gonçalves, Milton de Abreu, Mônica Jorge, Milene Gonçalves, Nice Fernandes Teles, minha mamãe querida, um beijo mamãe especial para você, Olga Regina, Paulo Rafael, Paulo Ricardo, Paulo Roberto da Silva, Pedro Henrique, Raquel Amaral, Regina da Silva Antunes, Ricardo José Otto, Rita de Cássia, Samara Rodrigues, Sandro Sperli, Simone Campos de Santana, Silvia Regina, Tereza Vitória, Venceslau Nunes, Wagner José Marins e Yuri Lima. Que Deus derrame sobre vocês todas as suas bênçãos, dê muita saúde, muita paz, muita luz. Né? E eu convido você agora, ouvinte, a rezar uma Ave Maria por todos esses nossos aniversariantes do mês de setembro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu não poderia deixar de me despedir sem deixar de reforçar aqui as atividades semanais que são realizadas no santuário. Então, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial é de 8 da manhã às 6 da tarde, às 18 horas, né, de segunda a sexta, com exceção de terça-feira, quando não há expediente. No sábado, o expediente é de 8 da manhã ao meio-dia. As missas são diárias, às 7 da manhã e às 7 da noite, 19 horas. Na terça-feira, somente a missa da manhã, tá? Então, na terça-feira, não há a missa das 19 horas. Na sexta, não há a missa das 19 horas também, mas tem a missa das 15 horas, que é a missa da misericórdia, que o terço é rezado e transmitido pela Rádio Catedral. No sábado as missas são às 7h30 da manhã e às 18 horas, e no domingo, missas às 7 horas da manhã, 8h30, 10 horas e 19 horas. As confissões. Os nossos padres estão sempre à disposição antes das missas para atender confissões. Você também pode ligar para o telefone da paróquia, que é o 2453-3684, e marcar o horário na secretaria. Terço Mariano é rezado sempre 30 minutos antes de todas as missas no santuário, e o Terço da Misericórdia também é rezado diariamente às 15 horas, na hora da misericórdia. Sendo que na sexta, né, como falei, o terço é transmitido pela Rádio Catedral e é seguido, né, da missa. Os grupos de oração na nossa paróquia têm às quartas-feiras, às 17h30, o grupo Nossa Senhora de Guadalupe, e às 19h45, o grupo de oração da Divina Misericórdia. Nas quintas-feiras, às 20 horas, o grupo de oração Maranatá. Vou me despedindo aqui desse nosso encontro, que foi muito legal, gostei demais dessa primeira experiência. Agradeço imensamente sua companhia, sua paciência e a sua participação. Siga o Santuário no Facebook, é o facebook.com/santuariodamisericordia, no Instagram, santuario_divina_misericordia, no Twitter é @santuariodivina e no YouTube é youtube.com/santuariodadivinamisericordia. E também no nosso site, claro, que é o santuariodamisericordiarj.org.br. Um grande abraço para todos da minha equipe da Pastoral da Comunicação e para todas as pessoas também por esse Brasil afora, de todos os estados que sempre enviam seus pedidos de oração pelo nosso site. Que Deus abençoe e atenda suas preces. A gente está sempre em oração aqui por vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa do Misericórdia Cast. Fique agora com a mensagem do santuário, que vai ser dada pelo nosso pároco, o padre Jansopik Sack, também conhecido como Padre João, o motoqueiro sanfoneiro. Um abençoado mês de setembro, mês da Bíblia, para você. Fique com Deus e até a próxima. Estamos dentro do Ano Santo da Misericórdia e do 24º domingo nós apresentamos as leituras onde Jesus, em três parábolas, nos mostra que o Pai é misericordioso e nos sempre acolhe e que é uma alegria muito grande de cada pessoa que se reencontra diante dele. Então, que este material, este site que nós estamos apresentando, ajude a cada um para se aproximar deste amor misericordioso de Deus Pai, que Ele quer acolher a todos. Como o Papa Francisco nos repete tantas vezes neste ano, que Deus não se cansa de perdoar, é nós que nos cansamos de o procurar. Que este site ajude a você se reencontrar, voltar ao Pai, aceitar o seu amor misericordioso e, principalmente, nesse ano da misericórdia, que você também procure manifestar o rosto misericordioso do Pai para quem você encontra em sua vida, principalmente para aqueles que não conhecem o amor misericordioso do Pai. Alcançaram